andrecedesmoral.com.br. Morei o tempo no fundo do poço, só Deus sabe do meu sufoco. O que eu perdi pra te esquecer? Foi por pouco, me revitei sem ter você. É que apaixonado não pensa, ama por dois é doença. É sofrer dobrado e desgosto ao quadrado, não compensa. Teve tanto tempo pra se arrepender, bem justo agora que eu esqueci você. Só Deus sabe do meu sufoco, o que eu pedi pra te esquecer. E achei que eu tava até ficando louco, não fiz besteira, foi por pouco, me reventei sem ter você. Só que apaixonado não pensa, ama por dois é doença. É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado, não compensa. Teve tanto tempo pra se arrepender, bem justo agora que eu esqueci você. Cê vem com esse papo de saudade sua, nem continua. Teve tanto tempo pra me procurar, chegou minha vez de te ignorar. Sabe o que cê faz com essa saudade sua? Nem continua. Teve tanto tempo pra se arrepender, bem justo agora que eu esqueci você. Cê vem com esse papo de saudade sua, nem continua. Teve tanto tempo pra me procurar, chegou minha vez de te ignorar. Sabe o que cê faz com essa saudade?